Bom, amigos, vamos voltando agora com o nosso segundo bloco. Agora falamos da Nationwide Series, que aconteceu em Iowa, na corrida noturna em Iowa, nesse sábado à noite. E agora quero pedir para o Hélio falar o seu destaque. Então, pessoal, primeiro destaque para mim é o campeonato de carros. Os Cup Drivers, todo mundo reclama aqui e ali, mas tem um campeonato entre eles acontecendo e digamos que está ficando um pouco interessante. A vitória do Brad Keselowski e a sexta colocação do Drew Herring, que foi o piloto que correu no carro 54, acabou tirando uma vantagem que existia entre os pilotos desses carros. Agora, o carro 54, que tinha 41 pontos em cima do 22, tem só 33. Ou seja, essa briga, digamos que secundária, vai começar a pegar fogo entre a Joe Gibbs e a Penske, porque no final do ano os dois querem tirar foto no, no em Las Vegas, a cerimônia no banquete da NASCAR lá. O Sam Horne Jr. chegou em segundo lugar, numa situação muito semelhante à de Chicago, né? Onde ele chegou em segundo pro carro 22, só que dessa vez quem corria era o Logano. Foi importante para o Hornet, né? Agora ele está empatado com o Regan Smith e a 14 pontos do líder do campeonato, que é o Austin Dillon. Dillon que aumentou a sua vantagem. Ele tinha 6 pontos, conseguiu mais 8, agora tem 14 em cima dos seus dois rivais. Outro disco que eu quero colocar aqui. O Brian Vickers eu não falo porque ele não descontou, nem perdeu nem ganhou, tá com 28 pontos atrás ainda. Só que agora ele tá em terceiro lugar, em quarto, quinto lugar na tabela. E o meu último destaque fica pro Kyle Larson. O Larson que foi. É meio redundante a gente elogiar o Larson, mas para mim eu acho que o cara dessa prova do Larson foi o seu chefe de mecânicos. No início da prova, ele estava andando em 18º, 19º, mal ali, perde tomar a volta. Durante a segunda ou terceira parada, o carro melhorou muito e o Larson veio para cima. Durante a parte final da prova, ele era o carro mais rápido da corrida. Mostra como o carro da Turner não é bom. Tudo bem, não é um carro de ponta, mas o trabalho entre piloto e chefe de mecânicos, e se esse trabalho for bem feito, pode mudar a história de um dia. Um dia que poderia ter terminado em 15º, 16º lugar, terminou em quinto lugar, dando uma pressão no líder do campeonato. E se tivesse uma outra relargada, não sei não, hein? Léo? Ah, então, vamos falar um pouquinho do vencedor, foi o Brad Keselowski. É aquela velha história, né? Tá certo que o Keselowski foi punido, depois ele teve problema com o carro, voltou, foi lá, daí até que no final da corrida pegou liderança, aí pegou liderança e não perdeu mais. Pra mim é como eu comentei, tava comentando no Twitter, é que nem eu quando vou jogar videogame, eu não tô muito a fim de passar raiva. Aí eu vou lá, coloco no nível médio, carrego meu setup do carro, aí fica correndo com o carro super teta, bem, muito bem acertado e no nível médio. Aí eu fico ali a corrida inteira brincando ali no final do pelotão. Aí nas últimas voltas eu aperto o ritmo, vou lá e venço a corrida de maneira espetacular. É o que o Brad Keselowski faz. Fez sábado à noite. Uma corrida dele. Que já era dele, só que foi dele, mas só que de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco mais difícil, né? Léo, Oi. como eu citei Chicago, foi meio parecido com a vitória do Logano, né, cara? Tirando que o Logano não É. teve esses problemas sérios que o Keselowski teve. Eu até tuitei lá, foi assim, parabéns, né? Eu coloquei em inglês, mas traduzindo, eu coloquei assim, parabéns Penske pela vitória. E mais uma vez o piloto que disputa o campeonato perde para o carro 22 de vocês. Aí teve até bastante gente que retuitou isso. Porque, velho, sei lá, tá ficando chato já. Tá ficando um negócio chato. Entendeu? É bom, não é? É bom e não é. Mas assim, eu não vejo tanta empolgação em todo mundo com esse negócio de piloto. Né? É que nem o Caio Busch, qualquer piloto da Cup que descer e correr tá ficando chato já. E sábado foi mais uma corrida chata. A corrida em si foi boa, mas devido a isso foi chato. Porque, querendo ou não, nós já sabíamos que o Brad Keselowski, mesmo se a gente tomasse uma volta, tomar hoje em dia uma volta na NASCAR não é fim do mundo. Acredito que até duas voltas também não é o fim do mundo na NASCAR hoje em dia. Hoje em dia você toma duas voltas, a primeira volta você faz o wave around, espera mais uma amarela, briga pelo lucky dog, você volta na volta do líder já. Ou senão você faz mais um wave around, pronto, acabou, tá na volta do líder. Então assim, tomar a volta não é tão complicado assim hoje sim, mas não. O Brad Keselowski, com os problemas que ele teve tudo, ele nenhuma vez ele teve uma volta atrás do líder, né? Então assim, foi super fácil, né? Foi tranquilo, né? O meu maior destaque mesmo, que eu quero, que eu vou querer destacar mesmo, foi o Denny Hamlin. Denny Hamlin, na minha opinião, fez a melhor corrida dele na NASCAR, né? Tirando a corrida do Kentucky ano passado, que também ele fez uma boa corrida, mas nessa corrida ele fez uma corrida melhor ainda, creio eu. Porque nessa corrida ele chegou a liderar, ele liderou 26 voltas, né? Na corrida do Kentucky ano passado ele não durou nenhuma, mas ele largou em quarto, chegou em quarto ano passado. Essa ele chegou em sexto, mas ele fez a pole, né? E fez uma boa corrida. Ele apareceu na corrida, né? Então gostei pra caramba de ver o Denny Hamlin. Gostei da corrida dele. Outro piloto que nós precisamos destacar ele é o Ryan Gifford. O Ryan Gifford, né? Ele foi o piloto lá que são amigos lá da família Dillon, né? Correu no carro 33 da Richard Childs, que é do voo dos meninos, tal. A história todo mundo já sabe já. Eu postei até a matéria lá quando ele ia correr a estreia dele e ele estreou muito bem. Eu pensei que ele não ia ser tão bem assim, não. Mas ele estreou muito bem. Sinal mostrando que esse carro 33 tem potencial. Porque quem está sentando esse carro aí está fazendo corrida boa. Tanto é o Matt Crafton, agora foi o Gifford, que fez a sua estreia. Ele fez a sua estreia na National Wide Series, nunca tinha sentado no carro, né? Então, assim, foi um excelente resultado para ele. Então, gostei dele. O Paul Limo também, perdão, o Paul Mellard, quando senta nesse carro também anda bem, né? E só para reforçar também, esse carro 33 ganhou a corrida em Daytona de abertura. Foi quando o Stewart ganhou mais uma corrida, a primeira corrida em Daytona no ano, na National Wide Series, né? Esse foi o meu destaque da corrida. O Nelsinho, eu vou me abdicar, não vou falar. Não, fez uma corrida meia boca também. Não, também vou colocar um, vou começar a apostar um pouquinho que ele não tem um bom carro. Vou começar a apostar nessa ideia também, que ele não tem um bom carro. Léo, Oi? Eu não vi ele com um bom carro. Esse final de semana eu tô com ele não tinha um bom carro. sobre o Nelsinho, segundo fim de semana seguido que ele não se qualifica mal, vai bem nos treinos, mas ele tem um primeiro stint na corrida bom e depois ele meio que desaba, cai. Para mim, essa história do carro ruim, assim, eu meio que pego. Tudo bem que o Larson não é um cara você se comparar. O Allgaier também, eu acho que fica meio complicado você comparar, mesmo o Justin tendo semanas muito ruins, mas eu acho assim, cara. Eu acho que o grande problema do Nelsinho, que ficou evidente, eu acho que o Pedro, se estivesse aqui, ia concordar comigo. É que eu acho que ele não consegue passar para o chefe de mecânicos, o chefe de mecânicos não consegue não consegue desvendar o que o Nelsinho passa para fazer o carro ficar bom, porque vocês viram, no primeiro stint ele estava andando ali oitavo, nono, décimo, que é o lugar onde um carro da Turner, em tese, se É, andar, tá ótimo. E vamos apostar nisso, né? Vamos apostar nisso. não, Eu tô apostando nisso ainda. Léo, tá, para mim tá meio que evidente. Eu acho que ele não tá conseguindo passar o que ele para fazer as modificações, porque o carro dessa semana, se não me engano, era um chassi novo até. Ele treinou, foi bem nos treinos até. Não se o qualif dele não foi nenhum desastre. Vinha ali andando, andando, mas depois da segunda parada, o carro, até na hora eu brinquei e falei assim que essa situação do Nelson de cair e relargar em 12º. Não, eu acho que ele estava em 11º, daí teve um pit stop lá, a equipe fez uma outra tática lá, e aí ele caiu ele era o último na foto do líder na relargada. Depois disso aí, Acabou o homem, ficou lá atrás, só no final lá que eu acho que ele foi pra estratégia de quatro pneus, conseguiu chegar em 14º. Eu acho que o problema do Nelson em si é a falta de adaptação de não, ou o defeito de não conseguir passar porque eu falei do Larson no início, dele, do seu chefe de mecânicos, é aquilo, o carro da Turner, mesmo com o dinheiro da Ganassi, mesmo com os melhores mecânicos que podem estar lá, não sei. Esses detalhes eu não sei. Mas fica evidente, pelo quarto ou quinto fim de semana seguido, desde New Hampshire, por exemplo, o Larson larga, 17º, 18º, cai para 21º. Daí durante a. Chega até a tomar volta. Só que aí durante o meio da prova, você vê aquele carro 32 subindo, subindo, subindo, subindo, subindo. No sábado tava ali, na porta do. Em quinto lugar, na porta de fazer quarto, terceiro lugar. Eu tava até conversando com um amigo meu americano no, no, no... Esses dias agora, eu perguntei para ele o que que ele achava da temporada do Nelson, assim, ele falou para mim, cara, ele é um cara muito veloz, mostrou isso na Truck no ano passado, só que os resultados dele estão bem aquém do que eu esperava, mas esses dois top 10 em 20 largadas não seriam o fim do mundo. Tipo, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero passar. É que para ele, eu acho que o problema tá com ele mesmo, tá com ele que ele não tem aquele feeling de poder passar a informação correta pro seu chefe de mecânicos. Ah, então, Pedro. Oh, perdão, Hélio. Tipo, só para terminar aqui, Léo, eu acho assim, eu já acho que já é um caso dele trocar de chefe de mecânicos e pegar um cara mais experiente, que possa ter alguma carta na manga, ensinar alguma coisa a mais para ele, assim, cara. Eu gostaria de ver isso, velho. Ah, então, assim, ó, já tá ficando um assunto bem chato já. Um assunto assim muito repetitivo. Entendeu? Toda semana, ah, porque o mecânico, o chefe de mecânico consegue passar acerto pro piloto, né? O time é experiente. Então tá ficando um negócio meio chato já. Tá ficando um negócio assim, tipo, tá tudo errado, tudo no lugar errado, tudo dando errado. Entendeu? Assim, então tá ficando um negócio bem chato mesmo. Então assim, ele já começou a arrumar muita desculpa, tá começando a arrumar muita desculpa para um resultado que não tá vindo, né? Então, eu já vou falar, não vou falar nada, porque às vezes eu vou falar, o pessoal não vai gostar, entendeu? Então, eu prefiro não falar nada não. Vou ficar quieto. Mas assim, Perfeito, velho. que o Nelson tá precisando trocar de time, que o Nelson tá precisando trocar de mecânico-chefe, que o Nelson tá precisando dar um jeito, tá. Tá precisando tomar um jeito, tá precisando dar um jeito, tá. Porque o cara tem dois top teams só até no ano. O cara fez 20 largadas, tem dois top teams. Entendeu? Léo, O cara tem dois top teams. Léo, o que fica, o que fica, Perdão, falar. pra mim, Leonardo Guina é muito pouco pro equipamento que ele tem. É muito pouco, ele tá fazendo muito pouco. Não tá andando muito bem assim, não. Aí eu tava assistindo no sábado à tarde. Eu tava esperando começar a corrida, né? E tava vendo na Fox lá. Aí o Rodrigo Matar tava lá falando, tava o pessoal lá conversando. Aí o Sérgio falou assim: eu tive conversando com um amigo meu aqui nos Estados Unidos. O pessoal tá todo mundo feliz com o Nelson Piquet, todo mundo feliz com o Paludo, né? E o pessoal tá contente, tá esperançoso que a NASCAR tá com as portas abertas pro brasileiro. Não é bem por aí. Eles estão vendendo algo que não existe, entendeu? Que não é bem por aí. O negócio não é tão assim. Brasileiro não gosta, não tá começando a mudar um conceito, mas brasileiro não gosta desse tipo de automobilismo, entendeu? Tanto é que o próprio Bruno Senna falou que não quer voltar e não quer voltar a aprender como se fosse um principiante, porque já tem bagagem, entendeu? O menino que estava lá, que era o Pietro Fittipaldi, todo mundo estava apostando mundos e fundos nele, inclusive até ele pegou 1 milhão do governo brasileiro, num tal de ajuda lá para o piloto divulgar esporte e tal, essas coisas eraiadas, que é outra coisa também que eu fico bravo até hoje com isso. Colocou, apostou no moleque, o moleque foi embora para a Europa. Então acabou também a história. Já acabou essa história aí já também. Então é um buraco é um pouco mais embaixo. E o Nelson, infelizmente, o Nelson não tá fazendo boa corrida, não. O Nelson tá devendo resultado. Tá devendo resultado não é para mim, não é para você, não é para quem tá nos ouvindo, não é para o brasileiro, para os brasileiros aqui, não é para a Fox que transmite a NASCAR para ver o Nelson porque correr. Eu acho que primeiro lugar é para ele mesmo. Tá devendo um bom resultado para ele, porque eu sei que o Nelson Piquet, ele não é piloto para fazer o que ele tá fazendo. Eu sei que ele tem pelo menos capacidade de fazer um pouco melhor. Tanto é que o ano passado ele fez um excelente ano na Truck Series. E eu continuo achando que ele deveria ter ficado na Truck Series, ter feito mais um ótimo ano. Não sei por que ele quis sair de lá e foi para a National White Series. Mas é já a decisão dele, ele sabe, ele é dono ali dele, sabe o que ele faz. Mas essa é a minha opinião. E tá ficando chato. Já vamos para 20 corridas e 20 corridas é a mesma coisa. Entendeu? É como foi lá em New Hampshire lá, que ele chegou em 12º, ah, todo mundo, ah, mas ele foi o melhor piloto da Turner. Foi o melhor piloto da Turner, mas todo mundo lembra o porquê, né? Todo mundo lembra o porquê. Foi um resultado meio maquiado, porque ele foi Não. lá sobrando, sobrando, e sobrou, todo mundo teve problema. Não, a gente falando assim, né, questão de estreante na categoria assim e tal, voltando a falar, tipo, não é querer comparar com o Larson, por exemplo, mas, cara, nesse negócio de comparar em números, que é uma coisa muito importante, porque o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte, muita gente fala, ah, o carro da Turner não presta, é uma porcaria, não serve, né, como a E gente vê o fala pessoal isso, não falando. acompanha a NASCAR porque o Então, motor os motores da Turner é tudo Hendrix. Então tem motor lá, o negócio lá tem bagagem. Não é qualquer carro que o Nelson tá andando. Léo. Daí a gente pega os números do Larson, cara. Tá bom, vamos com o Larson, o fenômeno, é isso que o pessoal fala. Mas o Larson em 20 largadas tem 12 top 10, o Nelson tem só 2. É uma coisa meio. É uma diferença absurda, né, Eric? Vamos combinar, né? Oh, não é possível que o carro dele é tão zicado desse Só uma jeito, Eric. comparação, 2-2, o Larson tem 2 segundos lugares, cara. É uma coisa. Ele tem, eu acho assim, eu já deixei minha opinião sobre isso, cara. Eu acho que ele tem que ter mudança no time, cara. Porque para mim, nos últimos 2 fins de semana, mostraram, ele tinha um carro rápido no início da prova, só que depois, na hora de passar o acerto, mudar o setup, como o carro muda durante o dia, né? Durante a tarde ou à noite, né? Ele não, ele e o chefe de mecânico deles não tiveram a capacidade de encontrar o acerto. E uma coisa importante, Iowa foi a segunda vez que ele correu nessa pista esse ano com o mesmo carro. É o mesmo em condições diferentes, né, cara? Mas ele já não se tem a desculpa que não tenha, Não não foi conhece a a primeira, pista, não sabe não como é conhece que a pista. é e Então. tal. Então, assim, pra mim já tá devendo resultado já. E esse negócio de virar historinha aí, de historinha, porque o time lá é privilegiado, que não sei o quê, porque eu tenho equipamento ruim. Pô, se tá ruim, então sai, velho. Pega, muda de time. Troca Como de como carro, você velho. falou, Léo, esse carro 33 aí, cara, eu já tô pegando aquela sua tese lá que, pô, você pega uma prova nesse carro 33 da Childress, ah, mas a Childress vai privilegiar o Austin Dillon, o Ty Dillon. Esse negócio de privilégio que falam assim, parece que os caras estão lá porque o outro é mauzão, que o cara não fez nada, né? Parece que está correndo contra o vento, né? E não, eu acho assim, cara. Não tá vindo os resultados, então troca de equipe. Eu acho assim, na minha opinião é o seguinte: a temporada dele para um rookie, para um cara estreante assim, tá bom, tá razoável, tá bom. Só que a expectativa que se criou e essas conversas aqui acabam, tipo, levando para esse outro lado, não é verdade, Léo? Esse que é o Então, problema. Se, tipo, se não tivesse nenhum papinho aqui e ali, essa coisinha chata assim. Aí sim, cara. Aí para mim estaria para mim tá razoável, para mim tá bom, ele tá fazendo bom de estreia, não dá pra, não tá batendo, tá chegando ao final, não arruma confusão, sabe? Tirando o Richmond, né? Mas foi um acontecido ali, mas no geral, cara, você não vê o acontece. Nelsinho batendo, não vê ele destruindo o carro, cara. Isso é uma qualidade. É, assim, Mas é aquela qualidade que eu falo, entendeu? Como, por exemplo, o Kyle Larson. O Kyle Larson bateu o carro logo no começo do ano lá, ele bateu o carro uma vez, bateu o carro duas, esfacelou o carro lá, e todo mundo começou assim, mas o Kyle Larson é bom, mas ele quebra carro. Olha o tanto que ele tá batendo. Léo, Você desculpa, lembra? só do Larson, só terminar aqui. As batidas do Larson, as DNF que ele teve esse ano. Vamos recapitular aqui. É, foi Las Vegas Daytona, não, e teve. deitou, não, Daytona naquele acidente selvagem ali, selvagem. Primeira, segunda prova do cara em Super Speedway. A primeira tinha sido na Arca, que por muito pouco ele não ganhou. Quem assistiu aquela prova viu o desempenho dele, que ele chegou em segundo. Ele ia terminar no top 5. Foi agressiva a corrida inteira, por muito pouco não terminou no top 5 na sua primeira corrida. Aconteceu aquilo lá. O outro problema que ele teve foi em Vegas. Ele teve uma estratégia de não trocar pneu, tava liderando a prova, batendo porta com o Benny meio que deu uma. Jogou meio. Não que jogou meio sujo, mas os dois foram muito agressivos ali, o Larson foi pro muro. E no Texas, onde ele teve aquele. Ele tava andando em sétimo lugar, andando na frente de Kevin Harvick, mais um outro veterano que eu não me lembro quem que era naquele dia. Acabou rodando lá, forçando muito o carro e rodando. Depois teve aquele problema que estourou um negócio lá e por pouco não bateu naquele carro de segurança. Mas então, os Isso. problemas que o Larson tem tava onde? Tava na frente. O Larson é muito complicado você comparar ele com qualquer outro tipo de piloto, porque é uma situação meio complicada. Eu acho que o grande comparativo, Nelson, você sabe quando, Léo? Quando o James Buescher subir para. Eu não sei se ele vai fazer mais provas esse ano, mas. Vai ficar meio feio se ele andar atrás do Buescher, sabe? Que não tá correndo no mesmo. Não tá correndo temporada completa, né? É. Mas. É isso, Léo. Vamos falar do campeonato que. Isso, vamos falar do campeonato, que esse assunto aí vai ficar batendo e vai Semana ficar o que mesmo vem, assunto. não, e semana que vem, e falando do Nelsinho ainda, esse fim de semana, já que a gente vai falar daqui a É, daqui pouquinho a pouco sobre o. nós vamos falar sobre a expectativa da corrida dele em Watts Green. Perfeito. Bom, falando do campeonato, o campeonato continua o Austin Dillon líder, né? Ele continua na liderança, o Regan Smith é o segundo e o Sam Hornishaw é o terceiro. Lembrando que eles são o mesmo número de pontos, o que vai definir aí quem está na frente de quem é a vitória. O Regan Smith tem duas vitórias contra uma vitória do Sam Washington Jr. Né? Quem foi prejudicado foi o Alex Sada, que perdeu uma posição, agora é quarto. O Brian Vickers já está chegando, posso falar que já chegou já no pessoal ali na luta pelo título, né? Mas infelizmente, se não me falha a memória, ele continua com 28 pontos. Ele não Ele não avançou muito. perdeu o negão, não perdeu o Perdeu, não negão. ganhou. Mas assim, ele continua ali com o pessoal ali. Ele vai lutar pelo título. E o Kyle Larson, né? O Kyle Larson ganhou mais uma posição, agora é o sexto. Mas Tá perdeu aí. pontos. É, ele Perdeu perdeu 4 pontos. pontos. Perdeu quatro Curioso. pontos, né? Ele perdeu pontos, mas ele tá aí. E o Justin Allgaier, que tá caindo. Na verdade, houve uma inversão de troca dos pilotos da Turner. O Justin Allgaier caiu, o Kyle Larson subiu, tomaram a posição. E o Nelsinho continua lá em 12º com 537 pontos. Tava ali, ele estava no sufoco ali do Alex Bowman, mas o Alex Bowman fez uma boa corrida, terminou no top 10. Agora tem 553 e o Piquet ficou com 537 pontos. O Mike Bliss está atrás dele com 506 pontos. Quer dizer, o Nelson Piquet está numa zona de conforto para não ser atacado, mas tem uma diferença agora para tirar do Alex Bowman, para ir buscar o Alex Bowman. Léo, no campeonato de carros, o carro 43, que seria o Marco Ana e o Marco Ané, e o Rich Sorensen, né? Ele tá na É. frente do carro 17. Tipo, pra gente ter uma noção mais ou menos de como tá na realidade a temporada do Piquezinho, ele tá em 17º no campeonato de carros. É mais ou menos, tipo, digamos que a posição dele na corrida, assim. O nível do desempenho dele no geral. Tá em 17º. É, pega bem a média dele na corrida, né? Dá mais ou menos isso. Só que vamos fazer justiça, Léo, que nas últimas semanas ele melhorou. Ele melhorou umas. Tipo, você não tá mais vendo o Nelson andando de 20º a 23º, como há umas 4, 5 provas. Ele vem Não, evoluindo. ele. Vem evoluindo, vem evoluindo. Ele tá melhor. Vamos ver o que vai acontecer aí. Então. Mais algum detalhe, Hélio? Olha, cara, mas então, o que eu queria falar aqui é de Elliott Sadler. Olha, tipo, vamos falar a verdade. Os cinco primeiros colocados, os seis, colocando o Justin Allgaier, né, que agora caiu para sétimo, é incrível como de cinco provas para cá, parece que, como você falou um dia lá, não sei se era em Indianápolis, que ninguém quer ser líder, ninguém quer ser campeão. O Austin Dillon, ele assumiu a liderança, tirou uma vantagenzinha meio grande do Reagan em Indianápolis, chegando em 13º. No último fim de semana ele foi quarto e acabou aumentando a vantagem dele. Para você ver como que é engraçado. O Larson, por exemplo, em Indianápolis, ele chegou em 11º. Tirou uns 13, 14 pontos da liderança, subiu no campeonato. Perfeito, né? Não indo muito bem, né? Daí ele pega, vai, é quinto numa corrida, acaba perdendo 4 pontos pro líder. É curioso isso. Léo, você não acha, cara, que esses cinco pilotos que estão na ponta estão muito irregulares? O próprio Austin Dillon, ele tem 6 poles em uma vitória. E se eu não tiver enganado, ele foi o piloto que mais liderou no último dia, no Iowa, né? É, ele foi mais liderou, liderou 116 voltas. Ele inclusive ele ganhou ponto extra de piloto que mais liderou. E curiosamente, Sam Hornish, Brian Vickers e Austin Dillon marcaram o mesmo número de pontos em Iowa, 42 pontos cada um. Eles saíram de lá com o mesmo número de pontos somados lá em Iowa. Falando um pouquinho do Austin Dillon, né? O Austin Dillon ele consegue ser muito bom no treino, andando sozinho de cara pro vento. Mas durante a corrida ele não consegue, sei, não consegue. A corrida que eu pensei que ele ia ganhar, mas ele levou um empurrão do Trevor Bayh. Trevor Bayh, acho que para impressionar a noiva dele lá, deu um empurrão no Aston Dino lá, acabou não vencendo a corrida. Só um comentário aqui, ó, Léo. Depois dessa noiva aí, adeus, Trevor Bayh. Tá acabando com ele. É, então, e assim, ó. Eu penso que já, para mim, já teria acontecido uma vitória do Aston Dillon. Porque já estamos aí, vamos colocar no meio do campeonato, já partindo mais pro final já. E até agora nenhuma vitória do Aston Dillon, tá devendo. Como o Brian Vickers também tá devendo também. Acredito que o Brian Vickers também deva vencer mais vezes aí, o Brian Vickers. Espero que ele vença mais vezes, não. Espero que ele vença mais uma corrida, né, esse ano. Brian Vickers também tá devendo. E para a Mas. gente, Léo, e para a Oi? gente ter uma ideia aqui, só terminando a minha parte sobre o campeonato, há 5 provas em Road America, o Regan Smith chegou lá com 58 pontos de vantagem. Agora ele está 14 pontos atrás do líder e com isso que eu disse, o Austin Dillon não foi muito bem em todas as provas, foi 13º em Indianápolis. Para você ver como que a irregularidade é marcante nesse campeonato da Nationwide. É um ponto a se pensar, né, cara? É verdade mesmo. Bom, vamos encerrar então a Nationwide, Joel? Perfeito. Então tá. Pessoal, vamos encerrando aqui a Nationwide. E daqui a pouco voltamos com o bloco da Sprint Cup. Em Pocono.